Eu sou o Smeg, estarei aqui mais uma vez forjando felicidade pra vocês. E pra mim, a África é como a história, tem seus altos e baixos. Bom, eu sou o Sam, fazendo a primeira aparição aqui. E a guerra nunca muda. E aí, Sam, eu quero que você fale pra gente sobre qual filme que a gente vai falar, e eu quero que você dê aí uma introduçãozinha pra gente e explique um pouquinho aí como é que foi o início do filme. Hoje a gente vai falar de Beasts of No Nation, primeiro filme original da Netflix, lançado em 2015, finalzinho de 2015. Na tradução livre aí seria Besta Sem Nação, que é baseado num livro do mesmo nome. A sinopse do livro, assim, o inicinho do enredo, é que tem uma guerra civil em um país da África Ocidental que não fala qual é. Eu até dei uma olhada, eles falam que a capital é Tiro, só que a capital Tiro é a capital do Líbano. E o país tem floresta, e foi filmado em Gana, e as tropas interventoras são da Nigéria. Mas enfim, tem esse menino, Agu, ele vive num país da África não especificado, que está na guerra civil. A capital desse país é tomada por rebeldes, e os rebeldes eles vão começar agora uma campanha de retomar o país. E eles estão vindo atacar a aldeia do Agu. Com isso, as pessoas ficam com medo e elas fogem para a capital. E o pai do Agu, que é um líder local que abriga refugiados dessa guerra, ele consegue pagar para a mãe e para os dois irmãos mais novos do Agu irem para a capital. Mas ele, o cara que levaria todo mundo pra capital, não aceita o Agu. Que ele acha que o Agu já tá muito velho, não tá nessa área de refugiados que tem que ir. Então, os rebeldes vêm e a aldeia cai. O pai do Agu é morto, ele é capturado, morto. Enquanto ele é morto, ele fala pros dois filhos dele, o Agu e o irmão dele, fugirem. Dentro dessa fuga, o irmão do Agu é morto e o Agu escapa pra selva e fica lá por um tempo que não é especificado. Depois de um tempo, ele é encontrado pelo Idris Elba, o comandante, e entra pra NDF, uma facção rebelde que tá em ascensão no país. E assim começa o filme. Então, eu acho interessante falar logo desse início aí, é que o filme tenta retratar o máximo possível o quanto isso acontece realmente na África. E uma coisa bem interessante desse início do filme é que, apesar de ser um cenário que nós sabemos que é um cenário muito real, a gente também consegue ver que é um cenário muito fictício. Por que é um cenário muito fictício? Porque a Netflix, na hora que tava fazendo o filme, ela se preocupou em todo momento em colocar clichês no cinema. Não sei se o Sandro chegou a notar isso, mas o filme é cheio de clichês sobre a África o tempo inteiro. Isso é muito presente no início, no meio e no final do filme. No início do filme, principalmente. Outra coisa legal que salientar aí é que no início do filme mostra que o pai do Agu fica ajudando os refugiados da própria guerra acontecendo ali no país, não se é especificado qual. E o Agu era um garoto normal. E eu acho que uma das coisas mais interessantes desse filme é a transformação do Agu desse menino normal até um moleque de guerrilha. E antes da gente continuar aí dando uma sinopse do filme, eu acho legal também salientar que esse filme tem uma pegada assim, pode-se dizer que meio Cidade de Deus. Você concorda? Isso, eu acho também. Quando eu vi, eu pensei isso também, que essa coisa da perder a inocência, essa coisa da criança que entra pro mundo da violência, porque é a opção que é apresentada a ela pra sobreviver. Uma coisa que é interessante, principalmente pra nós brasileiros, né, é ver quando a gente vê esse filme, a gente consegue ver essa realidade do nosso lado, né, essa realidade acontecendo muito, não tanto aqui em Minas Gerais, mas bastante no Rio de Janeiro e até mesmo na área do Nordeste, né. A gente vive num país onde tem 180 mortos diários, né, a gente consegue ver essa realidade do filme aqui entrelaçado. E esse início de filme, cara, eu acho ele, assim, fantástico. Uma coisa que eu gosto muito nesse filme é como que os personagens, eles não têm nome, assim, um nome definido. Só Agu, a gente não sabe se é o nome dele, a gente não sabe se é o nome dele completo, se é um apelido. E o resto, ninguém tem nome. É tudo ou um apelido, ou um título, ou alguma coisa do gênero, que é pra você ter essa coisa que acontece frequentemente com várias pessoas e não é um caso específico. É uma coisa tão geral, sim, sim, que as pessoas não têm nome. O filme tenta mostrar isso o tempo inteiro, né? Ele tenta mostrar que aquilo, por isso que eu falei mesmo, é uma coisa muito real, uma coisa que a gente sabe que existe, mas é uma coisa que a gente não consegue dar um lugar pra isso, porque é uma coisa muito geral. E por isso que isso é tão legal pra gente, que aqui no Brasil, pro pessoal da África e tudo mais, porque realmente é uma coisa assim que rola bastante em países do terceiro mundo. Fazendo uma ficha técnica de início, o Agu, ele é interpretado pelo Abraham Attar, que pra um ator mirim, eu devo admitir que eu fiquei bem impressionado. Cara, e se você ainda não assistiu esse filme, pelo amor de Deus, vai assistir esse filme e depois você volta pra cá. É, vai assistir esse filme. Principalmente brasileiro, você precisa assistir esse filme. Agora uma coisa, eu assisti esse filme inteiro em inglês. E depois eu fui dar uma olhada como é que tava a dublagem, que eu gosto sempre de analisar a dublagem. Assista o filme em inglês, pelo amor de Deus. Por tudo que é mais sagrado nessa terra. Assista em inglês com a legenda, porque a atuação do moleque é simplesmente fantástica. É fantástico. O dublador não conseguiu captar isso. Eu assisti o filme inteiro e depois eu assisti algumas partes dele dublado. A dublagem não é que é ruim, é que o produto de verdade, assim, o produto bruto é tão melhor que quando você assiste dublado você começa a se sentir irritado, porque a qualidade é muito diferente. O filme legendado, assim, em inglês original, eu dou tipo 9.5. Eu já vou dizer por que desse ponto 5 e não 10. Filme dublado eu daria tipo 7.2, porque muito do que a gente consegue ver de qualidade no filme é da interpretação, principalmente do moleque. Bom, o outro personagem que o filme gira em torno, o filme basicamente é em torno do Agu e do Idris Elba, que é o comandante. Outro ator espetacular. Eu já gostava muito dele de assistir Luther. Inclusive, se você não assistiu, você gosta de detetive, você gosta dessa coisa, esse drama, suspense britânico, assim, eu recomendo absurdamente. Eu acho interessante como que ele quebra muito do papel do Mandela, que ele tinha feito acho que nem um ano antes. E ele vai de outro papel africano, só que completamente diferente. Uma coisa interessantíssima desse personagem é que você consegue sentir um amor e um carinho por ele e uma repulsa absurda durante o filme. Porque o cara, ele, na frente dos moleques, ele é, assim, na visão do Agu, por exemplo, ele é um cara demais, assim, ele é um ídolo, ele é alguém a se seguir. Mas se você for olhar por trás, né, a gente tem uma visão mais ampla do que tá acontecendo, a gente consegue ver que ele é um babaca do caralho. Isso, pra mim, é o que mais pegou nesse personagem. Você consegue ver o Ying Yang de uma pessoa. Você consegue ver que ele é um cara que é muito carismático, mas no fim ele é podre demais por dentro. Você consegue ver como que ele te chama, como que ele é carismático, como que ele te abraça, mas ao mesmo tempo que ele é uma pessoa horrível. E eu gosto dessa coisa que não é tão preto no branco, é um personagem mais misto. Você não sabe como você se sente quanto a ele, você não sabe se você odeia ele ou se você... Ah, ele é mau, mas ele tem isso, e você fica dividido nessa dicotomia. Eu fiquei assim até mais ou menos quase o final do filme, aí eu comecei a simplesmente detestar ele. E aí no final do filme, quando eu tava refletindo sobre o filme, quando a gente acabava de assistir o filme, e eu fui a procurar as partes dubladas, eu vi uma parte com ele dublada, e aí eu voltei a gostar dele, e depois eu voltei até hoje. Então, assim, esse filme, ele, a trama dele não te faz se raciocinar tanto assim, porque é uma trama que você, é genérica, por assim dizer, é uma coisa que você consegue notar no nosso dia a dia, que você consegue ver aí no cenário de verdade, assim, no nosso mundo aqui do lado, na África, no nosso país. Mas ao mesmo tempo que esse filme tem isso, ele consegue te parar, assim, em 5 minutos pra raciocinar sobre isso, e aí você depois de parar em 5 minutos pra raciocinar sobre isso, você pode raciocinar mais 15 minutos sobre cada um dos personagens, que os personagens, eles realmente são muito interessantes. Inclusive, quando chega mais próximo do fim aí, eu vou falar sobre o personagem que eu mais odeio. Prossiga. Ele foi dirigido, roteirizado e a fotografia do Cary Fukunaga. Ó, eu achei uma direção ótima, mas uma fotografia meio estranha. Então, aí que tá. Eu queria que você tivesse continuado com a sinopse, porque eu ia chegar nisso aí assim que você continuasse com a sinopse. A fotografia nesse filme, ele tem uma coisa engraçada. Como esse filme é de guerra e de morte, quando você vê alguma coisa bela, mas de morte, você começa a sentir meio controverso sobre aquilo. A fotografia do filme é muito boa, assim, ela é, assim, eu vi muita gente brigando com isso na internet quando tava procurando em fóruns pra poder saber o que eu ia falar aqui. O pessoal falando que a fotografia era ruim e tudo, mas a fotografia é boa, galera. A fotografia é muito boa e muito bem feita. Só que ela te dá uma repreensão e ela deixa você meio com o pé atrás pelo simples motivo que isso é um cenário de guerra, um cenário de morte. E você começa a ter uma certa duplicidade. E por você ter essa duplicidade e você ter essa noção, assim, de guerra e morte, você consegue ter certeza. Não, essa fotografia é boa. Porque se ela tá te dando essa duplicidade, quer dizer o quê? Primeiro que eles não estão apelando pra agressão visual, porque tem no filme, mas eles não estão apelando pra isso. Não é uma coisa do plot frequente, assim, pra te deixar muito chocado. Não é uma coisa constante na vida do filme, é só pra poder complementar a história e mostrar realmente a mudança do personagem. E mais, a fotografia, mesmo com isso, consegue ser sinistra, consegue te dar aquela lance, estou em uma guerra, sabe? E é por isso que eu acho essa fotografia tão foda. E por isso que eu, assim, 10 de 10 dessa fotografia. Pra mim, esse cara fez simplesmente o melhor trabalho de fotografia que eu já vi em um filme da minha vida. Assim, em filme sim, em jogo não, é em filme. É a melhor fotografia em filme da minha vida. Eu senti um padrão de enquadramentos bem cinema nacional, que é outra coisa que me lembrou de Cidade de Deus. Que essa coisa do ângulo perto, do ângulo baixo, ângulo mais fechado, mais restrito. Não tem tanto ângulo de longe, muito aberto, assim. Eu acho que ele tentou fazer isso pra poder dar uma impressão de claustrofobia, sabe? Por você olhar muito a mesma cena e você se sentir muitas vezes fechado nessa cena, você pode ter uma mini sensação de claustrofobia, assim, de vez em quando no filme. E eu achei isso aí bem legal até certo ponto. Aí quando chega mais pro meio do filme, assim, isso começou a me deixar meio irritado, porque o filme se alonga bastante. Então, o Agu, ele entra nessa, na NDF, que é essa facção rebelde nova, e ele é adotado pelo comandante, que põe ele debaixo da asa e faz um ritual de iniciação, um negócio insano, assim. Essa iniciação e as pessoas entrando, essa cena aí, ela é bem simbólica, parece muito que é uma doutrina religiosa isso aí. Eu não sei se você concorda comigo, mas achei que teve muito referência à doutrina religiosa isso aí. Isso é uma coisa relativamente recorrente no filme, que acontece antes deles irem pra batalha, que é essa coisa da religião, e nós somos imbatíveis, nós somos muito fortes, e essa coisa mística em volta do grupo e do soldado. E esse negócio é importante salientar aqui, porque assim que a gente chegar no final, vocês vão lembrar dessa parte, vocês vão entender por que que acontece aquele final. Pode prosseguir. O Agu, então, vira um membro total da milícia. Ele fica amigo de outro menino soldado, o Striker, que não fala o filme inteiro. Depois ele fica amigo do Striker, o comandante chama ele pro quarto dele e estupra ele. O que a gente acaba vendo que é um fator comum dentro desse grupo, que o Striker, que é o amigo recém-feito do Agu, ele chama ele e conforta ele, e ele ou as outras crianças chegam pra ele e dão uma droga pra ele ficar mais alegre. É heroína, heroína. Eu tô vendo aqui, chama brown. É uma forma de heroína diferente, é. Quando a gente tá fazendo cocaína, tem um resquício que vira o crack. Quando a gente tá fazendo a heroína, tem um resquício que vira esse negócio aí. Mas é basicamente uma heroína estragada. Uma heroína que te vicia mais rápido e te dá uma noia menor. O Agu, o Striker e as outras crianças soldados que você aprende... Acho que o único outro que você aprende o nome é o Preacher, né? É o moleque maior, né? O que dá uma revolta. No final. É, e eles vão diversas guerras e emboscadas, eles vão tomando cidades, eles vão tendo sucesso. Eles matam uma galera, estupra criança, mulher, até que eles ganham uma reputação por causa desses sucessos em batalha, e o comandante é chamado pro QG Rebelde, onde ele vai acompanhado pelo batalhão inteiro, pra encontrar com o líder dessa facção. Eles passam a noite inteira na área de espera, mas quando eles finalmente encontram o comandante supremo, o líder da guerrilha, ele fala pra eles que o comandante não tá sendo promovido, como era esperado, por causa do sucesso que eles iam tendo. Na verdade, ele tá sendo removido do comando, e o tenente do comandante vai tomar controle do batalhão, e o comandante vai ser dado uma posição de oficial abaixo do líder rebelde. O comandante vê isso como um insulto pra celebrar, tira várias aspas aqui, a promoção do tenente, eles vão pra um bordel. E aí, enquanto os outros soldados, exceto o Agu e o Striker, passam a noite com as meretrizes ali, uma das mulheres atira no tenente, e o tenente, enquanto machucado e ferido dessa bala, acusa o comandante de incompetência, e o comandante acusa a prostituta de tentar matar o tenente. Uma coisa que irritou tanto a mim quanto o Sam, quanto qualquer outra pessoa que vá assistir esse filme, provavelmente, é o alongamento dele. É porque, assim, um filme ele tem que ter um início bom, um final bom e um clímax decente, pelo menos, né? E o clímax das Bestas Sem Nação, não é que seja ruim, mas é muito grande e é muito denso. Isso faz com que você fique muito tempo ali e você comece a ficar cansado de assistir. Eu acho que é muito denso, é grande, é cansativo, mas eu acho que isso tem uma razão. Ele estende tanto como uma maneira de você esquecer o que vem antes. Você entrar na vida dele e você ver, assim como ele, que ele esqueceu a vida de criança que ele tinha. Ele não é mais uma criança. Agora ele é um soldado. Então ele estende tanto nessa coisa de ser um soldado para que você, assim como ele, esqueça que ele já foi criança. Esqueça a infância dele, esqueça a família, esqueça tudo. Agora ele é um soldado, agora ele luta pelos rebeldes, pela causa. Enquanto eu também acho cansativo, é que o filme é muito denso e é muita coisa, eu acho que tem essa função no plot, que é fundamental pra trama inteira e pra você... Pra mim, faz o final ser mais satisfatório. É, eu acho o seguinte, eu acho que esse alongamento excessivo que ele fez do filme foi pra dar um choque maior na gente. Como assim? O filme, ele tenta jogar um sentimento meio, assim, muito entre aspas de terror, assim, sabe? Pra você poder tentar vivenciar a guerra. E eu acho que esse alongamento, ele foi feito basicamente pra que você saia do filme com um sentimento muito claustrofóbico. Esse sentido que ele dá pra esse alongamento, ele é cortado no final. Porque no final do filme, apesar de a gente chegar no final do filme e ter ali uma parte um pouco emocionante, né? Um discurso meio emocionante, aquele discurso meio emocionante tira a gente daquele sistema claustrofóbico que a gente passou o filme inteiro pra chegar lá. O filme tem o quê? 2 horas e 40 minutos, mais ou menos. É muito grande. 137 minutos? 137 minutos, vai dar 2 horas e 15 minutos. É um filme muito grande, é muito denso, e uma coisa que te faz você querer desistir do filme no meio, se você não tiver com muita paciência pra assistir. Porque esse filme não é um filme pra você assistir quando você tá divertido, é um filme pra você assistir raciocinando. Você assistir, assim, pegando todas as informações possíveis que você conseguir, e tendo cada vez mais, como posso dizer, tentando se engrandecer com essa experiência que é esse filme. Eu falo que é um modo de assistir Poderoso Chefão. Sim. É um modo Poderoso Chefão de assistir filmes. Que é aquela coisa, é um filme denso, é um filme que tem muito diálogo, que é cansativo, mas você tem que assistir prestando atenção. Você não pode deixar passar a trama, você tem que assistir aquilo prestando atenção e como uma experiência de engrandecimento da sua vida. Exatamente. Mas enfim, pra pessoas que já são mais estudadas nesse tipo de assunto, acaba que fica meio sem sentido todo esse alongamento. Mas eu consigo entender que pra pessoas mais ignorantes nesse tipo de assunto, esse alongamento pode ser interessante. Mas eu acho irritante. Não que o filme seja ruim. Se você forçar um pouco a barra, você consegue se sentir dentro do filme nessa parte. Mas pra quando você já tem um entendimento desse assunto, acaba que fica meio desnecessário. Seguinte, agora vamos dar uma pequena reflexão aqui. Basicamente, o filme inteiro foi pra chegar no momento em que o estresse fiera tanto em cima dessa guerrilha, e essa guerrilha não aguentava mais viver aquilo, né? Que eu acho que é cool, que o final de toda a guerrilha é não aguentar mais ficar na guerra, né? Pelo amor de Deus. Ninguém pode ser um soldado a vida inteira. E uma coisa que você consegue ver é que quando as crianças chegam na escola, inicialmente, né? Como o Sam acabou de dizer, todo mundo lá jogando bola, se divertindo, menos o Gu, que tá sempre lá, né? Pensando na vida e refletindo, e quando ele dorme, ele tá meio adorontado e tudo mais. A gente consegue ver que ele é o que tá mais afetado. Mas à medida que essas cenas vão passando, né, acontece uma parada no final, que é, como é que chama aquele moleque maior que revolta todo mundo? O Preacher, ele vira pra galera e ele começa, ele abre a... E essa cena acontece, tipo assim, muito rápido, então mal dá pra entender o que tá acontecendo. Tipo, o Gu vai falar com a mulher, aí o Gu fala, não, você... Uma coisa legal é o raciocínio que ele faz. Eu posso ter, tipo assim, quantos anos que ele tem, sei lá, 11? Eu posso ter 11 anos. Eu posso ter 11 anos. Essa mulher acha que eu tenho a cabeça de 8. Mas, na verdade, minha cabeça é de um velho, não é de um bebê. Enquanto essa mulher aqui, ela é apenas uma criança. Uma pessoa muito ingênua, que nunca vai entender o que é realmente uma guerra. Ele nunca vai entender realmente o que eu passei. Essa pessoa, ela nunca vai conseguir estar na minha pele. Essa pessoa nunca vai entender o que eu vou falar pra ela. Ele pensa isso, ele vira pra ela e faz um discurso pseudo-motivacional falando que... Motivacional não, né? Porra, motivacional é demais. Mas ele faz um discurso lá falando que ele nunca ia conseguir mudar, né? Que o que ele fez foi demais pra ele, ia ser demais pra ela, e que se ele dissesse tudo que ele fez, ela acharia ele um demônio e uma besta. E tem uma coisa interessante aí, porque quando ele fala que se ele dissesse, né, o que realmente aconteceu, ela ia achar um demônio e uma besta, o que que ele fala depois? Se você achar isso, você tá certa. Eu sou um demônio, eu sou uma besta, mas eu também sou um humano que teve pai, teve mãe, teve irmãos e sabe o que é amor. Então, assim, a gente vê ali realmente que o cara tá muito afetado. E aí, depois que essa cena acontece, você fica, nossa, então será que ele vai conseguir voltar pra sociedade, né, tudo mais. O que que acontece mais pro final do filme? O Preacher, ele, assim que acaba essa cena, aparece uma outra cena onde tá tudo à noite, e o Preacher e os outros soldados, sem ser o Agu, eles começam a quebrar a casa e fazer uma grande fogueira. O diretor ali da casa de reabilitação, ele chega e fala, caralho, o que que tá acontecendo? E o Preacher já vira e fala, não, cara, a gente é guerreiro, a gente é soldado. Primeira coisa que essa cena faz, ela mostra que não era só o Agu que tava passando por raiva, né, ele só era o pior a lidar com isso. Ele era menos conseguia lidar com isso, ou seja, ele era o único que realmente não sentia se corrompido por aquilo, sabe? Todo mundo tava corrompido por aquilo. Ele sentia aquela culpa e ele ficar daquele jeito mostra que ele não tá corrompido, que ele não se tornou realmente um monstro, que aqueles caras ali que estavam lá com eles se transformaram em monstro. A gente vê que ele realmente é o único que não mudou ali entre todos eles, que não se deixou consumir pela guerra. Todos os outros viram e falam, não, a gente é soldado agora, a gente só serve pra guerrear, a gente tem que ir pra luta, a gente não pode ficar aqui não é o nosso lar, a gente precisa de dinheiro, de batalha. E aí algum vira e fala, não, cara, que a gente tem comida, que a gente tem paz. Eu quero ver falar, não, foda-se, o que a gente precisa não é de comida e de paz, é de estar onde a gente tem que estar, sabe? É interessante como que o filme, ele traz de volta o que ele tinha no início. Ele delonga muito a parte do guerreiro, a parte da luta, conflito e tal, pra no final você trazer de volta aquela coisa do início, te fazer lembrar daquilo, da infância, de tudo, junto com o Agu. Mas ao mesmo tempo que você lembra daquilo, você não consegue esquecer o que aconteceu no meio. E aí você sente esse corrompido, assim como ele. Por mais que ele seja um menino de 11 anos, ele é um velho. E ele é um cara que já viu guerra, ele já viu horrores, ele já viu de tudo. E ele tá mudado pro resto da vida por causa daquilo. É, outra coisa que a gente consegue ver também no início, né? Primeiro que a gente vê que o Agul, aquele início dele lá, ele nunca vai esquecer daquilo e a Koyo faz parte da vida dele. E que ele queria aquilo de volta, mas ele entende que ele nunca mais vai ter por causa das experiências dele. E a gente também vê aquela doutrinação que acontecia dentro do próprio exército, né? Que tem uma parte ali de doutrina, principalmente de fazer daquela guerra uma religião pros caras. A gente consegue ver que os caras realmente ficaram fixados naquilo, levaram aquilo ali tanto como o objetivo de vida deles mesmo, que eles se tornaram incapazes de viver sem aquilo, cara. Isso é uma parte muito legal do plot. Uma coisa que tem durante o plot no filme inteiro, que assim, a gente passou por cima, mas é um elemento de coesão, assim, elemento que amarra a causa dele dentro dos eventos da trama, é que ele tá procurando a mãe dele. Mas isso eu achei um elemento mais fraco do filme, essa coisa dele ficar... Eu achei esse elemento muito, como posso falar, eu achei que ficar com esperança de ter a mãe dele, eu achei que dava um sentimento meio que de esperança. É, eu acho que eles podiam ter trabalhado esse negócio dele perdendo aos poucos, só que ele fica sempre muito acometido nisso, nessa causa de procurar a mãe dele, ele precisa achar a mãe. Então eu acho que falta trabalho, falta minúcia nessa parte da trama. Enquanto eu assistia o filme, esse negócio da mãe dele era pra ser uma coisa que desse impacto pra caramba na gente, né, enquanto eu assistia. Só que, cara, na primeira vez que ele pensa nisso, eu já falo, caralho, ela tá morta, cara. Você não tá vendo o que tá acontecendo do seu lado, porra. Olha aquilo, não é possível que você realmente ache que ela tá viva, né? Mas ele fica lá todo esperançoso. E a esperança dele é muito falsa, sabe? É uma coisa tipo assim, muito, cara, não começa com isso. Desencana disso. Porque assim, eu sei que perder uma mãe é uma coisa difícil. Só que eu acho que se esse impacto acontecesse no início do filme, e essa, a dor dela ter perdido fosse corroendo à medida do tempo que fosse passando o filme, ia ser mais legal do que ele ter que ficar com a corrosão da dúvida. Porque a corrosão de perder alguém é muito maior do que a corrosão de, nossa, será que eu perdi alguém? Essa parte do plot é muito fraca, por isso que eu nem queria ter entrado nela, mas já que puxou. Querendo ou não, ela é o elemento que puxa ele a fazer as coisas, que leva ele aos lugares. Então acho que tinha que mencionar, pelo menos de algum jeito. Sim, eu acho que isso aí é mais a cereja do bolo pra ele, sabe qual é? Que aquilo ali leva ele a fazer as coisas, só que ao mesmo tempo, aquilo ali é só a cereja do bolo. Ele já tem que fazer aquilo. Se ele não fazer aquilo, ele já vai estar morto mesmo, foda-se. Então eu acho que a mãe dele, ele ficava com a mãe dele, é só mais, assim, sabe quando você sabe que você tem que fazer uma coisa, só falta um mínimo empurrão, e aquele é o mínimo empurrão? Então, eu acho que é só isso, velho. Mas eu acho que já tinha coisa suficiente pra ser um empurrão, sabe? Eu acho que já tinha... A própria questão da necessidade de lutar por vida já era um empurrão que ele já tinha, sabe? Um fator que eu acho que é relevante também desse filme é que ele foi o primeiro filme original da Netflix. Primeiro filme que foi direto cinemas e Netflix junto, mas acabou com um lançamento de cinema bem limitado devido ao boicote. Sinceramente, eu não peguei o start desse filme, né? Eu só fui assistir por agora fazer o podcast. Mas se eu tivesse assistido ele na época que ele lançou, eu provavelmente teria ido assistir ele no cinema, porque eu assisti o trailer antes de já ver o filme e eu me interessei bastante a partir do trailer. Eu acho que ver aquele filme numa sala de cinema ia fazer uma diferença, viu? Acho que ia ser legal. Uma coisa que eu acho que faltou nesse filme foi publicidade. Aquela coisa, eu só fiquei sabendo que esse filme saiu no dia que ele saiu, porque eu abri meu Netflix. Eu tava lá, aquele banner que sempre tem. Eu acho que pro primeiro filme original da Netflix... Eu acho que tudo da Netflix é assim, velho. Tudo da Netflix tem muito pouco marketing. Eles investem muito pouco no marketing. Porque eles, assim, não que isso seja uma coisa ruim. Eles investirem pouco no marketing é um reflexo da qualidade deles serem tão alta, mas tão alta, que eles não precisam investir assim, tanto assim no marketing, né? Que, por exemplo, se você for parar pra pensar, a série mais assistida simultaneamente de lançamento desse ano foi o Punho de Ferro. E não foi um, nossa, marketing, meu Deus. E tipo, dois trailers e fala, tamo lá. É, e também pode ser porque a Netflix ela gasta tanto em produção de conteúdo que ela às vezes quer salvar no marketing, pelo menos pra conseguir poupar no que dá ali. Então, aqui, a budget, a verba de conteúdo de 2017 da Netflix, eu acabei de abrir aqui, foi 6 bilhões de dólares. Então, é aquela coisa, você já tá gastando 6 bilhões de dólares pra produzir as coisas, então acho que é uma medida de salvar no que dá. Esse então, galera, aqui do Alpha. Eu sei que o podcast ficou pequeno e essa é a ideia mesmo, né? Nós dois aqui somos da equipe da Matilha Corp. O que que vão estar aqui sempre fazendo aí uma... Praticamente a gente é como se fosse uma cela do AlphaCast agora, né? Já que vai estar aí sempre com o Alpha aí de lado a lado, praticamente de mãos dadas. Eu gostaria que, se você quisesse gostar mais aí da nossa voz, da minha voz, se você gostar da minha voz, gostar da minha locução, gostar da do Tio Sam, e que você vê um podcast um pouco mais distraído, mais relax, menos focado assim, vai lá pro podcast Matilha Cast. Vocês com certeza vão gostar bastante aí de um conteúdo que é bem distraidão. E se você ainda não escutou outros drops do AlphaCast, entra aí, tem uma playlist maravilhosa dentro aqui do Alpha. A gente vai ter muitos podcasts prontos. É isso aí, galera. Espero que todos tenham gostado. Até. Valeu aí. Até mais.